We'll be right back. Rádio. Feel You Tonight, versão feita em 2012. Foi uma mistura aí com Jax Smeraglia. É, esse é o nome do figura. Também tivemos Animotion com Obsession, Regina, Day by Day, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Começamos o primeiro bloco do programa de hoje, do Flash House de hoje, com Pet Shop Boys, It's a Sin, versão de 2019, muito legal. Fica por aí, tem o segundo bloco ainda, hein? Está ouvindo Flash House. 6:34. This is your radio station number one in Brazil. Hey, what's up, y'all? It's Kelly Clarkson. Hi, this is Madonna. The Queen's been slain. Playing the hit. From Resende, top of Rio de Janeiro, Rio Sul Radio. Eu amo videogame, mas não entendia nada que falavam. O jogo dizia, to the left, e eu ia pro outro lado. Aí minha mãe me colocou na cultura inglesa. Agora eu tô aprendendo e me divertindo igual no jogo. Quando eu crescer, eu quero ser gamer profissional. Sonhe o que quiser, conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende/Mansa. Através do WhatsApp 98865-1269. Voltamos a apresentar Flash House. Mais um DJ marcando mix no Flash House. Perry Mick, Use It Up and Wear It Out. Aumenta o volume disso daí. Yeah. to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later, the fever ends and I wind up feeling down. Out of me if it is out, cause I got the remedy for making these stress out. Me have to flaunt it because me God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed if it is the matches out. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Somebody, I wanna feel the deep with somebody. pizza. Now if you people wanna get busy, I mean if you really wanna get busy, I'm talking about getting down busy. I'm talking about bringing the funk and getting down with it busy. Then we're gonna do it like this. My girl, just like the wind. Vista, Index, Now That You're Gone. É, terminamos o Flash House de hoje com isso daí. Tivemos também Tony Garcia, Just Like The Wind. Trompeta, esse é o nome, tá? Trompeta, Magic, Carpet Ride, é o tapete mágico. Remix de 2005, tá? Foi legal. Voice in Fashion, Give Me Your Love. Whitney Houston versus Cyndi Lauper versus Shampoo. É, três, hein? Girls Just Wanna Dance. Uma mistura de Girls Just Wanna Have Fun com I Wanna Dance With Somebody, mais um monte de coisas ali. Foi uma salada muito bacana até. Começamos com um DJ marcando de mix pra Use It Up Enumerate Out do Pat e Mick. É, uma das versões, eu fiz duas. Essa daí é mais popzinha e tal. Espero que vocês tenham gostado. O programa fica por aqui. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Rio Sul. 75. Não há limites para o bom gosto. A Rio Sul Rádio está perto de você, em qualquer lugar. Eu sou Márcio Barbosa e ouço a Rio Sul Rádio de Resende, Rio de Janeiro. Eu sou Natan Reis e ouço a Rio Sul Rádio de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu sou Catalina e escuto a Rio Sul Rádio de Chile. Em qualquer lugar, perto de você, Rio Sul Rádio. Por que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso? Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro, através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores e muito mais. Seja bem-vindo. Boa noite. If I was an astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars, but I'm only human and I'm drifting in the dark. Oh. black holes, nothing but space, man. And I wanna go home. Rio Sul Rádio. Trouble and pain. Yeah, we believed in the two of us. I heard a countdown, I saw the stars, and for a moment the dream was ours. Things may go wrong, yeah, you might turn back. We all have reasons, and mine is that I came for love. Came for love. It might be a little. had a fever and fell behind. You said the sickness is in my mind. And if I fail you, well, at least we tried. We both had reasons. Will still be it for all I say. I see you.